vou mais viver nesse mundo de ilusão. Já não tenho mais prazer. Se você é do bem vão, então vem completar a metade da maçã. Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. Genison. Galera, DJ Nem das Produções. É simplesmente uma declaração de amor esta canção que eu faço pra você. Tente entender como se não houvesse o amanhã. Talvez, e é por isso que eu preciso te falar de uma vez. Sentimento puro. Diga o que você

Tapajós e o Pacajá. Mas pra gente ficar, é bom perceber

sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Poderoso Genison, porque você merece a mais bem preparada aparelhagem de Iguaraci. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Não sei por que te conhecer, agora eu não consigo te esquecer. Cortando serra só nas estradas do sul, a tua imagem deixou no céu azul. Belo Horizonte, preciso tanto lhe encontrar. Eu estou apaixonado, ela é menina do asfalto. Preciso tanto lhe encontrar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Respeitado! Pra cima!